2295, ajustado 1014. Índia Alfa, confirmando 1895. Desculpe, 186. 186. Obrigado, uma boa noite. Boa noite. Salvador, boa noite, campo 3305, liberado. 3305, táxi de Alfa, chamamento da Juliette. Alfa, reporta da Juliette, 3305. Prossiga para 3.000 pés, 1.014 é o altímetro. 3.014, 5 segundos. Clear for push and start, call in for taxi, 8.356. Vai iniciar de imediato 4298, eu ainda tá aguardando o operador de fim. Tá retirando o ponto pronto de imediato, 4298. Autorizado, 4298, chama pra iniciar táxi. Autorizado, chamará para táxi, 4298. Então 3305, táxi autorizado, Alfa Juliette, portão meia dúzia. Alfa Juliette, portão meia dúzia, 3305. P55 no 5, curva esquerda pro A230, limite ao curso do localizador. Esquerda 230, limite ao curso, 55 no 5. 55972, táxi Alfa, chamamento da Juliette. Chama antes da Juliette. Afirmativo 5972, taxi de Alfa, chamamento da Juliette. Como me recebe? Começou a transmissão agora, estava ruim, no final ficou boa. Agora como me recebe, Rio? Bato. Ok, muito obrigado, taxi de Alfa, chamamento da Juliette. Camariante da Juliette, 5972. Corrigindo, táxi Alfa Juliette para o Pátio 3. Juliette como autorizado, Alfa Juliette, Pátio 3, 5972. Rio 5972, próximo destino é Galeão? Avião, chato. Poderia chamar por gentileza em 12345? Sim, senhora. Passando lá para 12345, 5972. 18, obrigado. O 5 desce para 2.000 pés. Prossegue 2.000 pés, 5 no 5. Salvador, boa noite, no chalé 6323. Tripe 555 para interceptar o lock, complete à esquerda, proa 145, reportando estabilizado. 145, reportando estabilizado. O chalé 6313, contato radar na decolagem, subo 360, saída da EL. 360, saída da EL, 6313. Autoriza a Leda para o 6313? Eu vou, direto Leda, está livre, 6313. Obrigado, mando Leda, 6313. Autorizado, ILS, 1970. 970, desça para 2000 pés aguardando o ILS, 1970. 2000, aguardando o ILS, 1970. Salvador 24298, próximo ao Texas, PAB 61, autonomia 12 horas, 20 minutos, até a nossa aldeia. Copa, eu vejo, por gentileza? 61, entendeu. Parte da direita, Índia Alfa, ponto de espera, chame 2895, 18,6. E o ajuste no 0 no 4. E 14, direita em dia alfa, ponto de espera, 18,6. Boa noite, 14,92. Fizeram agora sim, autorizado ele a sexui, reporte localizador. 970. ILS 1970. Entre 1970, reduza para aproximação final, está seguindo um Alfa Tango 72. Completando ele a Tex Flash, chamou de torre 18 decimal 6. 18,6, 1970. Salvador, muito boa noite, Trip 5393. Trip 5393. Trip 5393, controle Salvador. 5393, decolou, está na saída PUC. Peço que o senhor coordena lá com o centro do Recife, senhor. Voamos direto, meios próprios, João Pessoa ou Recife. Eu não tenho aeronave no radar, acione 5010, sube e mantém 190 na saída PUCA, aguardando a coordenação do trip 5393. 5393, obrigado, aguardando. Controle, poderia coordenar com o centro da proa de bridge para o 6313? 6313, solicite agora o mesmo, 1251, alternando 288. 1251, boa noite, obrigado. Boa. Trip 5393, agora sim, contato a data estabelecida, passando 3 mil pés. Ok, vigilância 5393. Salve Salvador, boa noite, Trip 5595. Confirme? Boa noite, Trip 5595, Libron. 5595, táxi Alfa, chamando seu Juliette. Taxi pela Alfa, chamante da Juliette, 5595. Trip 5595, próximo a Juliette. Trip 5595, Grande Juliette, pote 3. É Juliette, pote 3, autorizado. 5595. Acione a identificação, prossiga na chegada à mar e desça para 3 mil pés, o altímetro 014. Deu negativo, autorizo o direto IPAC, o 3178. Salvador, uma boa noite, livrou o voo no 970. O 970, táxi Alfa, fechamento da Juliette. E Alfa, retomando da Juliette, no 970. O 393 da presente está autorizado direto a Aracaju. Direto a Aracaju, obrigado. boa noite, Azul 4298, livrando 2000 pés, saída mão, manutenção FLAC. 4298, contato radar navicular, suba ao 300 na saída mão. Atenção sem restrição, 300 mão, 4298. Ingresso Juliette, vai ficar atento ao follow me e seguir o mesmo até o portão 09. Ok, pode seguir o follow me até o 09 e o 9770. Voo 1723, prossiga na chegada Bonf, desça para 4000 pés, o altímetro no 014. 4000 no 723. Service 850, climbing 330 on Puka. Service 850, radar contact on departure, climbing maintain 330 on Puka departure. Puka departure, 330, service 850. Após etapa Rui Duna, desça para 2000 pés, sem restrição de altitude, o altímetro no 014, autorizado LS, reporte localizador. Zero one niner. Good evening, proceed on Bonf arrival, clear down to 4,000 feet, QNH 1014, 4,019. Bonf arrival, QNH 1014, 4,000, airport scale 4298, confere, chama agora o centro Recife, 1260, alterna, corrigindo, 12685, alterna, 134.5. Chama agora, centro Recife 2685, alterna 345, boa noite, 4298. Boa. 305, autorizado Recife, nível de voo 330, via Peruí 58, o Caracaju a subida, curva esquerda após a decolagem, cabeceira 10. 50 no meio código, 1208 ao controle. Gente, 3305 está autorizado Recife, nível 330, via Peruí 8. Saída Puca, transição Aracaju, primeira curva esquerda da cabeceira 10. 50 no meio, transponder e controle 12080, tá? 3305. Correto, para puxa acionamento. Chamará. Confirme o nível que passa. Cruzando 120. Gente. Guardando possibilidade de voar João Pessoa ou Recife, o trip. Ok, aguarde transferência de comunicações. Afirmativo, 5393. Exato, 3178, completo ele S X-Way, chamando torre 1-8, 3-6. 859, call now receive center on 12685, backup 134.5. 273, completando a chegada Bonf, desça para 2000 pés. O altímetro no 04, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. Na Bonf, 2000 pés, autorizado X-Ray, reporte no localizador. 723. Já 01, está na minha escuta? Salvador Azul 5001, informação de informe na televisão Guarulhos, nível 360. 5001, aguarde cópia Guarulhos. Trip 5393, chame agora o centro Recife, 12685, alterna 134.5. 2685, 3451, uma boa noite. Boa. 250, aguarde, copia Recife. Aguardar, 9. No pronto, cópia. Já, 3178, está livrado. 3178, táxi autorizado. Alfa, Juliette, portão 7. Solo, TAM 3305. TAM 3305, prossiga. Solicita acionamento na posição, posterior pushback. O acionamento está autorizado, chame para o pushback. Livre acionamento, chamará para o push, 3305. Azul 5001, no pronto para cópia. Autorizado Guarulhos, nível de voo 360, via peso Luno 6, BRZ Trive e após conforme a rota do plano de voo. A subida será da AEL, Leda, Bridge, primeira curva direita após a decolagem, cabeceira 1-0. O código 5023 e o controle no 20.8. Correto, chama para pushback acionamento. Alô, 9250, pronto, cópia. Adiante, 9250. Recife autorizado, nível de voo 370, via Peruísque 58. O Caracaju é subida, curva esquerda após a decolagem, carteira 10, o código 5030 e o controle no 208. O voo 9250, aprovado em Recife, nível de voo 370, pela superior esquerda 58, decolando a 10, Uca Aru, com curva esquerda para decolagem, 5030 transporte, controle 208, é o voo 9250. Correto, santo posicionamento. Câmara Poxa, só na rua 9250, posição 4.0. Abrisou, 723. No 723, completa ele SX-Ray, chamando Torre, 1-8, decimal 6. 18-6, boa. Boa noite, ao Rio 9810 com a Uniforme. Rio 9810 para a cópia Guarulhos. Positivo, 4-0. Afirmo, um minuto para a cópia. A sua escuta, obrigado. Solução 3305 para o pushback. 3305, ordene com a equipe de solo. Desconsidere, está autorizado, tinha um treino de táxi. Livre pushback, chamada para o táxi 3305. Rio 9810, pronto para a cópia. Pronto. Autorizado, Guarulhos 340, via Peruísque 50. E após conforme a roda do plano, subida Dial, Leda, Eudes. Curva direita após a decolagem, cabeceira 10. O código 5031 e o controle no 208. Autorizou Guarulhos do 340, decolador no zero, curva direita da El Eudes, via Peruísque 50, 5031 é o transponder, com 208 é o controle, Rio 9810. Rio 9810, cotejamento correto, chama para pushback somente. Amarelo, obrigado. Perdão, 9250 para pushback sanamento. É o número 2 no setor aguarde, 9250. Guarda. Doutor Airport Hill, 019, Estelvo, Chalé, Monteiro. Roger that, complete procedure, Colonel Tower on 118.95. 118.95, Airport Hill, 019. Correcting, correcting, 118.6, the frequency. What's down, 019. 019. 0330, tentativa de verão. Táxi à direita, Índia e Alfa, ponto de espera, chame torre 189, 186, ajustado no 014, azul 5001. Táxi, táxi 3, Índia, Alfa, ponto de espera, chame 0, ponto de torre 186, ajustado no 014, azul. Solo Gol, Alfa, 23, Gol, Pedido. Táxi Alfa, chame torre Juliette. E a Alfa chama com Juliette. 76. Solo Salvador, Rio 172, para cumprir a apresentação. Galinhão. Diesel é 407. Qual é o nível do galeão? 400. Boa noite, aguarda cópia Rio, o ajuste no 014. Prepara da El. Três estimados para o 925 já. O 250 da Goa, tem uma aeronave da TAM no portão 612, já iniciou o push. Deve pedir táxi dentro de alguns instantes, ok? Só um instante para iniciar o pushback. DN, não, dois, cinco, zero. Para o táxi, da 3305. 9-0 a bordo, 3 horas e 50, alterna Natal. Até o ponto de espera via Índia. O ponto de espera 1895, 1014. Tem uma boa viagem, 3305. É, crime táxi via Índia, ponto de espera 1186, da 3305, boa noite. Voo no 723, após o TAM, ingressa Juliette para o portão 08. Após o TAM, ingressa Juliette para o 08, 723. Voo 9250, após o TAM, retaguarda no 4, está autorizado, chame táxi. Sim, entra após o TAM, está livre, 9250. Follow, meu Paulo. Follow no 723. Com o 723. Prossiga. Oi? Prossiga. É, vai ter follow, meu. Pode prosseguir. É, o que passaram aqui pra torre é que sempre vai ter uma viatura de operações aí pra fazer o follow do senhor. Tem alguma? Não tem nenhuma, não? Tem, só que a gente tá parado. É previsto que ela faça o follow. Já está previsto que ela faça o follow da aeronave, ela já está ciente que o senhor vai pro portão 8. Ela já faz o follow da sua aeronave até o 8. Estamos aqui outra vez acho que é do 5, do 6 na verdade. E ela tá parada nossa através aqui e não se movimenta. É, como é 8, 8 não irá precisar, é só 9, 10 e 11. Tá bom, obrigado. Grave, muito boa noite, Portugal, 019. 019, taxi via Alpha, report before taxi via Juliet. Alpha will report before taxi via Juliet, Portugal, 019. O 5972 da Rio está pronto para a cópia. Prossiga, seu 4. Autorizado Galeão, 400, nível para o ISP 50. Decola pista 90, curva direita, da El Lida Ildis. 1208-5024-5972. 400 Galeão, da 10, curva direita, da El Lida Ildis. Outro ISP 50, 208 na saída, 5024 responde. 5972, acionamento na posição. Ok, está livre o acionamento na posição, chame para o push. 5972. Chamarei push, 5972, grato. 5001, boa noite. 5001, boa, contato radar na decolagem, suba ao 360, saída da EL. 360, saída da EL, azul 5001. Boa noite, gol 11, 34. Prossiga. Seria a autorização? Aguarde. Taxi Gol 9250, temos 65 a bordo, 2 horas e 40, Fortaleza. T50 à direita, ponto de espera 1895, 1014, boa viagem. Direita, ponto de espera 1895, 1014, Gol 9250, boa noite. Está pronto para a cópia? Pronto, cópia, 1-1-3-4. Salvador, Maceió, 370, Peruíto 58. Decola, pista 90, curva esquerda, Napu, Caracaju. Controle, 120-8, transponder 5032, gol 1-1-3-4. Autorizado, 370, Peruíto 58, plantão, Napu, Caracaju, primeira curva esquerda, 208-5032, 1-1-3-4. É, o transponder 5032. Termo 5032. Transfer Portugal 09, approaching Juliet. Portão 5, chame pronto, 1134. Vai chamar. É Portugal 019, taxi via Juliet to stand 11. Via Juliet to stand 11, é Portugal 019. Acionado, 43, feedback. 5972 autorizado, chame táxi. Chamarei táxi, 5972. 8868, boa, prossiga na chegada mar e desça para 3.000 pés, o altímetro no 014. Estacionamento, Rio 9810. 9810 aguarda, devido a aeronave, a outra aeronave da Rio já está, já iniciou o push no deck, não, é posição 10. Controle Salvador, boa noite, eu vou 9250. 250, boa noite, contato radar na decolagem Subal 370, saída Puca. Saída Puca 370, vou 9250. Em frente, quanto espera da 10, confirme, 18.6? 18.95. 18.95, obrigado, boa noite. Igualmente. 9810, após o Rio já está iniciando o táxi, já está autorizado puxando 9, chama para o táxi. Para o táxi, o Rio 9810. No 3305, chame Centro Recife no 2685, alterna 134, decimal 5. 285, 23, 34, obrigado. 34 decimal 5, é, secundário no voo. 34 decimal 5, obrigado. Torre Salvador, muito boa, 5972 da Rio, ponte espera da 10 pronto. Boa noite, prossiga na chegada Mari, desça para 4.000 pés, altímetro no 0 no 4. Mari 4.000, 0 no 4, ou 1.270, solicita o possível eventual risco. Após ITAP, Serra Vitor 366 para o ILS Whisky. Graças, após ITAP, Serra Vitor 366, pode ser o 319, 366, não está ok. Porto Rio 98, mano 0 com 3 horas e 30, POB de 4 Galeão. 9810, táxi em frente, pátio fim de alfa, 1895, 1014, boa viagem. Pátio fim de alfa, 1895, Ponte Pedra, obrigado, bom serviço. Salvador, boa noite, Rio 5972, passando 4000 na Dayon. Noite 5972, contato radar decolagem, suba ao 400, prossiga direto Leda. Direto Leda para o 400, Rio 5972. Voo 9250, chame agora o centro Recife, 12685, alterna 134, decimal 5. 12685, alterna 1345, voo é o 9250, obrigado. 1134. Pushback, acionamento, 1135. Portão 5, coordenando com a equipe de solo, tem um Rio Cargo passando a retaguarda, posto autorizado. Após o Rio está autorizado, vou no 868, prossiga para 2000 pés, está autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2000, reporte localizador, boa noite. Rio 5972, chame agora o centro Recife, 1251, alterna 288. 51288, Rio 5972, Maranhão. Boa. noite, Rio 9810. Rio 9810, boa noite, contato radar na decolagem, Subal 340, saída da ELA. Cumprindo o perfil 340, 9810. Direto líder presente, o 9810. Direto líder, obrigado.